90 graus, 179. Sempre a linha de Apolo Azul 4113, por nós. Salvador. Isso é 4900, autorizado, táxi, bate 1 no Índia, ponto de esperador no 02895, que legal, no 019. Limitaxi, você vê a parte Índia, chamando torre 2895, 5490. Autorizado a final do procedimento LS XY0, desça para 2.000 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportarei estabilizado no X-Ray, 4462. Como no 926, estabilizado. 0.098. 1208. Gol 1926, torre 118, decimal 9. 9-8-1-5, gol 1926. 1-8, decimal 9. 1-8-9-5, gol 1-9-2-6. Controle Índia, November Mike. Índia, November Mike, mantenha condições mais 1.000 pés do corredor Axé. Para possível atenção ao 1-0-5, ela manteve o Axé e atingiu 1.000 pés. Certo, mantenha 1.000 pés agora. Azul 4131 decolou a 1800, chama o controle na frequência 1208. 208. Entra o Recife, vai evitar tráfego e aproximação na chegada Mário. Direto à posição Buxer. Buxer. Controle é o azul 4131. Azul 4131, no contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Bridge. Ok, direto na da EL, Leda Bridge. Certo. Taxi 2895, Vitamin Quebec. Fox solo. Confirmo o parque se encontra. E se possível, eu estou no mesmo momento. No quadro da aeração, a altura seria 6, 3 horas. É, eu compreendi 4 horas, 6 horas de autonomia e teu bem com o Fumaco Ator é isso. Vicente Lima, Lima Fox, autorizado para Serra November Eco, uniforme, nível 170, na escola pista no 7, curva esquerda, saída Momo, código, após direto. Controle 120, décima 8, acena 5037. Lima Lima Fox, com curva esquerda após a decolagem. Acionamento táxi 2895 e confirmando pelo bem com a torre. Salvador Batalha, vou andar 36. Alfa Juliette, confirmando Alfa Aquilo, passe 3, posição 08, passe 3. Bravo, mantenha na Papai Aguarde. Vento, depois a 320. Mantendo separação visual, contrato. Papatango, Índia, Novembro, Mike, está presente, está autorizado voar na proa 320 a 1.000 pés. Índia, Novembro, Mike. Positivo na proa 320, 1.000 pés, o Índia, Novembro, Mike. Tráfego agora, posição 2 horas, 4 milhas, na aproximação final, puxando zero. A 2.000 pés, Embraer 190. Positivo, gente, o Índia 90 mais. Azul 4462, tráfego 2 horas, 3.5 milhas, como noroeste, 1 no meu pence, Charlie 182. Tá ciente do tráfego 4462, estabilizou na final, no LS. Completa a final, torre 18, decimal 95. 1895, boa tarde. Boa. Atingiu 040, gol no 806. Gol no 806, está autorizado a final do procedimento LS X-Play. Desça para 2 mil pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. 2000 com 19, reportará estabilizado o X-Play, gol no 806. Contigo, Salvador, Papatango, Quilo, Quebec, Serra. Papatango, Quilo, Quebec, Serra. Mantenha condições visuais no corredor Axé, aguarde. Condições visuais no Axé, Serra. Papatango, isso, Quilo Zulu, está agora a aproximadamente 4 milhas na cabeceira da pista no 7, está mantendo nível 050. Solicita fazer esperto. Salve, boa tarde, Portugal, nível 1, descendo em 4-1-1-6, siga bom trabalho. Stand by 1. A gente pode executar uma espera aqui na vertical da rotatória, senhor. Se não tiver condições de prosseguir para a pista no zero, está agora 3.5 milhas da cabeceira no 7, está autorizado fazer espera com curvas pela direita. Sim, Matheus. Fazer uma optazinha aqui para prosseguir na descida. E a intenção seria prosseguir para o nosso 7. Sim, reporte para o cancelamento. Controle Salvador, 35490, decolou na Momo. Mike, depois retornando para a radial 275 de Salvador. Em novembro, máquina foi copiada. Positivo, se autorizar, sobe a 105 na proa 330. Após livrar aí as nuvens aqui, retorna para 275, Salvador. No momento negativo, tráfego adicional 12 horas, 4 milhas, passando 3.400 pés para 2.000 pés, Boeing 737-800. Após cruzar com o tráfego, vai ser autorizado. No momento, mantenha 1 no 1.000 pés. Positivo, está mantendo a mil pés, está avisando o contrato, posição de uma hora aqui. 2 milhas agora. 35490, agora direita, proa 030. Direita 030, 35490, está liberada a restrição de altitude? Direita agora 030, aguarda. Papatango, Esquilo Zulu, esquerda agora proa 330. Esquerda 330, Esquilo Zulu. Mantenha 4 mil pés, o Esquilo Zulu, 35490, mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, 5490. O Esquilo Zulu, 4 mil pés agora. Possibilidade de bater 3.500 aqui na vertical? Negativo. Salvador, Portugal, 021, maintaining flight level 160, request descent. Stand by 1, é Portugal, 021. 35490, vetoração foi devido a tráfego, que está em espera na rotatória 4 mil pés. Papa Alfa 34, que está com problema no trem de pouso. Ciente, 5490. Controle, descendo 4 mil pés. É Portugal 021, descendo 4000 feet, clear upon arrival, tem série 1019. Direito 5490, está autorizada a ascensão nível 200, aguarda autorização para prosseguir direto de Petrópolis. Poderia confirmar o nível para o trip, foi intercortado? Autorizada a ascensão nível 200, tráfego já superado, aguarda autorização para prosseguir direto de Petrópolis. Gente, mantendo proa, ascensão para o 200, 5490. Papatango, Esquilo Zulu, agora sim está autorizada a descida para 2 no pé, com curva pela esquerda. Prossiga para a aproximação da pista 17. Afirma. Pode livrar 4D? Autorizado, descida para 2 mil pés, 2 quilos do Lu, reporte para o cancelamento. Bem, Matheus. Tem condições visuais, vai livrar para 2 mil. Urbana esquerda, na proa da rotatória, para o bom instrumento cancelado aos 1 no 8 no 2, desça para 1.500 pés. Índia, Papatango, Índia, Novembro, Mike, acessão nível 1.05, autorizado. Controle, Papatango, Lima, Quilo Bravo. Aguarde. 304, câmbio. Gol 1.806, completa final, torre 1.18, decimal 95. 3.895, boa noite, 06. 304. 35490 da presente, voa direto, Momo. direto Momo, 5490. Controle, Oceano 63, 14. Oceano 63, 14, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050. 5063, 14. Gol 1396, desça para o nível 060 na chegada à Mare. Controle, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, aguarde. Tip 5490, autorizado direto por Petrolina, restrito até o nível 080. Gol de Petrolina, restrito 080, 5490. Em Portugal, 021, we clear the descent until flight level 090, wind back. Stop, descend at flight level 090, Portugal 021. Papatango Lima, Quilo Bravo, contato radar na decolagem, suba para o nível 090 na saída lotar. Senhor, o Lima, Quilo Bravo da presente solicita proa de Valença no nível 040. Autorizado no nível 040, Lima, Quilo Bravo. Voa, proa de Valença. Obrigado. Tango Lima, Papa Quilo, chama agora o centro Recife. 128, décima 8, alterna 126, décima 0. São nível 200, azul 4131. Azul 4131, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251-3325. 35490, tráfego 2 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, passando nível 100 para o nível 090, Airbus 330. Ciente, 5490. É Portugal 021, traffic 10 o'clock, 10 miles, northwest bound, passing flight level 070 to flight level 080, Alpha Tango 72. Portugal 021, copy. Aguarda para o Papa Tango, Quilo, Quebec, Sierra, frequência livre, coordenação local. Frequência livre, Sierra. Papa Tango, Lima, Papa Quilo, controle Salvador. Opa, estou 20, investida. Perdeu o contato com o centro, está mantendo no mais zero, se ele está continuando a descer. Aguarde. Pode passar a escuta da torre, o Quilo Zulu, senhor. Papa Tango, Quilo Zulu, agora a torre 118, decimal 95. 2,95, grato. Papa Tango, Lima, Papa Quilo, controle. Papa Tango, Quilo Zulu, continua a aproximação, repórter 3 milha da 17, vento 190 graus, 18 nós, que legal no 09. Alfa Quilo, posição 09, do 406. Paulo, Salvador, cordial, boa tarde, está na minha 321. 1895. Espera 1895, é? Desça para o nível 070 na chegada Mare. Para o 070, chegada Mare, patrão. Controle Oxané 63, 14, 075 para 050. Oxané 63, 14, autorizado a final do procedimento em LS X-Ray. Desça para 2 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. Para o X-Ray 1019, desça para 2000, TRIP 5490, tráfego superado, livre ascensão nível 200. Ascensão 200, 5490. É Portugal 021, descendo 4000 feet, altimetro 1019. 4000 feet, 1019, Portugal 021. Patango, Índia, Novembro, Mike, quando possível, estimado para pouso. 2-0, 3-0 agora, certo. Vai manter essa proa aqui, a proa 300, por mais 10 minutos, após curva esquerda, intercepta a radial 275, Salvador. Copiado. Exato, vai já decolar de 8 com menos. Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, 220 para São Paulo, Congonhas, autorizado, viu, Whisky Uno, Bragança, Comando Bravo, Golf, Tchau. Após TCT, decola a pista no sede, curva direita, saída da Euleda, Ilhéus, controle, 220.8, aciona 5030. 170, 190 graus, 1 menos. POB, autonomia no 45 e confirmando o trem. Right ahead 230 limited, fly on this head for 10 miles. Understood to maintain heading for 10 miles, Fox Call 021. Correct, reduce 180 knots. Right 230. Salvador, muito boa tarde, trip 5627, sentido a Romeu, autorização para Aracaju, nível 150. O 35627 Aracaju está abaixo dos mínimos, tem a aeronave já em espera e algumas alternadas em Salvador. Confirma, vai prosseguir com a cota? Prossegue para a cota. Sim, autorizado Aracaju, 190, decola a pista 10, curva esquerda, sai da Puca, fugindo. O nível que possui 190, aguarda na ação 50, se aceitar 130 para sair na ponte. Ok, então aceitou 30. 30. Aracaju autorizada, decola a pista 10, curva esquerda, saída Conde, controle 120.8, aciona 0271, o trip 5.6. Tudo autorizado então, 130 para Aracaju, decola a curva esquerda, saída Conde, 128, controle 0271, o transponder trip 5.6.27, reportaremos quando pronto para o push acionamento para o parte 3. Afirmo, mantém o nível 050, tráfego 2 horas 8 milhas, rumo oeste, mantendo 4 mil pés, Charlie 402. Sente, mantendo 050, anteriormente. Air Portugal 021, descend to 2,000 feet, altimeter 1019, for intercept localized course, left 140, clear left final approach. On 2,000 feet, 1019, left heading 140 for localized and clear left approach 10.1. Mexico 10, go 1649, está com 105 após 2 horas e 6 de autonomia alterna Marcel. Go 1649, índio, ponte para 102.895, que legal 109. Livridade, até o ponto de espera da 10, quando lá torre 118, decimal 95, gol 1649. Suportará, né? 34. Atango Vitor Mike Quebec, mantém condições visuais, frequência livre para a coordenação local. Linha decola de imediato. Afirmo. Autorizado, linha decolar, pista 10, vento 180 graus, 179. Vento livre, decolar, está 10, gol, 1649. Lima, Lima, Foxtrot, aguarde. Baixou e travou, 6314 a meia milha do céu. Sané 6314, fazendo aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 6314. Patango, isso aqui, Luzu, estacionar frequência livre. Papatango, Lima, Lima, Foxtrot, autorizado a alinhar e manter cabeceira no sede, reporte pronto. Sur 20, tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo Whisky, passando 4 mil pés, em descida para 1.500 pés, tarde 402. Pastor 20, tráfego. Gol no 396 para o localizador, direita proa 085, reporte estabilizado. Direita 085, reporte estabilizado, aberto. Oi, decimal 95. Portal 021, personal Dunas, complete the ILS final approach, runway 10, and contact now tower 118.95, have a nice landing. 118.95, complete approach, muito obrigado, Portal 021. Trip 5490, em acessão nível 200, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45, por favor. 2545, obrigado, minha volta 5490. Menos. Voo no 649, decolou aos 24, vai controlar a frequência 120.8. 208, muito obrigado, uma boa tarde, gol 649. Gente, só operando o instrumento. Sim. E a chuva forte, passou, você sabe dizer? Passou, a última informação que passaram foi que tá chuvisco. E 4 mil de visibilidade, 1.300. Tá bom, muito obrigado. Vai formar o pessoal aqui. Ok. Solo voo, trip 5627. 5627. E por que que não está operando com o instrumento Aracaju? Ok, vou confirmar só um minuto. 5627. Está confusa essa informação. Correto, desça para 3 ou pés em redução para 2009, o pastor 20. Para 3.200, redução, pastor. Controle da autoridade do zero, eu fiz para o Índia 9M. Capango Índia 9M, autorizado no nível 085, mantenha condições visuais. Ciência, o Lima Quilo Bravo, frequência livre, coordenação local, vai tentar para trás do Papatango Quilo Quebec Serra, pois eu prosseguindo para Morro de São Paulo. Agora a sua posição, 1 hora, 3 minutos. Frequência livre. Salvador, boa tarde, gol no 649. Gol no 649, contato radar na decolagem, tudo para o nível 240 na saída da EL, após Leda, direto Ilhéus. Ok, da EL, Leda, direto Ilhéus, com o 649. Podemos voar direto da EL? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado, 649. Pastor 20, reduz a velocidade 170 nós, segue trato na aproximação, agora posição 2 horas, meia dúzia de milhas, Boeing 737-800. Desça para 2 no pé, redução 170 nós. Pastor 20, investida para 2000, vai reduzir 170 nós, confirma nós, viu? Altímetro 10019. 10019. O objeto 5856, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, o objeto 5856, boa tarde. Boa. Fabrício, né? Pastor 20 para o localizador, direita para o 080, reporte estabilizado. Direita 080, pastor. Voo 1396, completa sinal do procedimento de LS, exclui agora a torre 118.95. 118.95, obrigado. 118.95. 118.95, obrigado. Pastor 20, completa curva pela direita, proa 110. Proa 110, pastor 20. Estimação, aguardando pista livre, quem negar no 09? 09, aguardando a pé. Torre Salvador, vai colocar o seu patronato. do... Oscar, Hotel Kilo, autorizado táxi, reporte na Papá. Lima, Lima, Foxtrot, autorizado colagem, pistão no 7, vento 190 graus, 18 nós, mantendo proa até 2 mil pés. Pastor 20, estabilizado no lote. Completa a final agora, torre 118, decimal 95. 118, 95, torre, pastor. É Portugal 021, on the ground at 28, turn your right, contact ground frequency 121, decimal 9. Weather right, 119, Portugal 021. Torre Salvador, Oscar, até o quilo para ingresso. Oscar, até o quilo, aguarde mais um instante. Vai manter posição, Oscar, até o quilo. Alinhado e pronto, na cabeceira no 7. Autorizado ingresso, vai reportar alinhado e pronto, Oscar Hotel Kilo. Papatão, papapá, Lima, Nilson, Foxtrot, decolou aos 2,9. Mantenha pro até 2000 e chama o controle na frequência 120, decimal 8. Mantenha pro até 2008, Lima, Lima, Fox. Torre, pastor 20, estabilizado no lote, rebaixado travado. Pastor 20, continua aproximação, aguardando pista livre. Continua a aproximação, guardando pista livre, pastor. Fox, muito boa tarde. É cruzado em 500, fazemos curva esquerda. Mantendo até 2000 pés, após esquerda direto Momo, o Lima Lima Fox, o contato está dando decolagem. Sim, já cruzando 2000, ascensão para o 170, o Lima Lima Fox. De pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 1 menos. Vira o pouso na 0, agora. Para o controle. Pelo confirme pronto. Tá alinhado e pronto, Oscar até o quilo. Pode contar o seu nível de decolagem, pistão na 7, vento 190 graus, 179. Quem, Oscar até o quilo? Bom, no 396, no sol aos 31, livre à direita, chame o sol na frequência 121, decimal 9. Livre à direita, sol 219. Zero graus e 169, pouso autorizado 1 a 0. Pouso. autorizado, tem algum tipo de razão?